vi um moço bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval. Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Iniciamos aqui mais um Almoçando com o Agricultor. Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Itaquara, com extensão de base em Parobé. Começamos nosso programa de hoje falando para os produtores que possuem criação de animais, bovinos e bubalinos. Bem, pessoal, mês de novembro tinha uma etapa aí de vacinação contra a febre aftosa para terneiros, né? Com idade de até 24 meses. Porém, no final do mês, na última semana, faltou vacina. Não tinha mais vacina nas lojas para comercializar. A inspetoria veterinária também tinha entrado em greve. E o pessoal estava desesperado aí, nós procurando, para saber o que fazer, né? E aí a gente contatou a FETAG, e a FETAG fez um trabalho junto à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e fez uma negociação lá onde o governo resolveu, então, prorrogar a campanha da vacina por mais 15 dias. Então, a partir do dia 2, segunda-feira, até o dia 17 de dezembro, está prorrogada a vacinação. Está hoje no Diário Oficial, então, no Diário Oficial de hoje, esta prorrogação, tá? E as pessoas poderão ainda vacinar os seus animais, aqueles que não vacinaram. Como nas lojas não tinha mais a vacina, foi feito um contato, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais fez contato com essa gente, e eles providenciaram, e a partir de segunda-feira, no máximo terça, as lojas já vão ter a vacina disponível. Não vai ser uma quantidade muito grande, né? Até porque não se sabe se no próximo ano vai haver campanha de vacina ou não. Então, as pessoas que não vacinaram, se juntem aí, 2, 3, 4, sei lá quantos produtores, vizinhos aí, etc. E vão lá e compram, então, a vacina, vacine os seus animais e guarde a nota. Assim que a inspetoria veterinária voltar a trabalhar, vão lá na inspetoria e atualizem lá a sua ficha de vacina do gado. Tá bom, gente? Então, a partir do início da semana, aí, segunda, terça-feira no máximo, as lojas vão ter a vacina disponível, né? As lojas, você já sabe quais são as que vendem essa vacina. Daí é só procurar lá. E se chegar e não encontrar, procure-nos aí no sindicato e a gente vai estar vendo, então, aonde vai ter essa vacina. Tá bom? Essa informação, então, é para todos os proprietários de bovinos e bubalinos. Também hoje, não sequência, eu quero dedicar o nosso programa de hoje às mulheres trabalhadoras rurais, a um grupo de mulheres que se intitulado como Flores do Campo. É um grupo de mulheres formado por trabalhadoras rurais e organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater, onde essas mulheres se reúnem mensalmente e trocam informações, fazem suas reuniões, trocam sementes, trocam mudas e fazem um trabalho de divulgação também dos trabalhos delas, né? E esse último final de semana passado foi feito, então, uma comemoração de final de ano e uma viagem, porque quem trabalha merece descanso, né? E um passeio. Então, essas mulheres fizeram um passeio. Eu tive a oportunidade de acompanhá-las, né? A gente, junto com a Emater, estava na organização e fomos visitar, então, Pelotas e Rio Grande e região. Uma viagem de 3 dias aí, e esse grupo buscou lá muitas novas informações. Visitamos, então, aquela região lá, como, por exemplo, a Ilha da Pólvora, a Ilha dos Marinheiros, os Moles do Rio Grande, e uma visita na segunda-feira para fechar com chave de ouro, onde visitamos uma propriedade na Ilha dos Marinheiros, onde é um casal de produtores rurais, uma família, onde se produz hortaliças, uva e flores. E aí a gente sempre acha que a uva só dá nas morros, nas terras de morro, com muita pedra, e muito pelo contrário, lá uma terra arenosa, baixinho e muita umidade, muita água. E lá um parreiral onde eles produzem uvas, então, para comercializar nas feiras de lá e fabricar vinho, sucos e algumas coisas mais, né? Mas sobre essa visita, sobre o que eles produzem lá, eu quero falar isso num próximo programa. Mas só dizer para vocês de que este grupo, então, composto por mulheres trabalhadoras rurais, algumas que já estão aposentadas, morando aqui na cidade, mas fazem parte desse grupo. Então, eu quero, assim, ó, aqui no programa, dizer para vocês que quem é da área e quer participar do grupo, procure o sindicato, procure a Emater, e aí vão fazer parte desse trabalho. Um trabalho que elas fazem durante o ano é fazer mudas de alguns frutíferos, né? Flores e folhagens, etc. E quando dá um evento, elas vão lá e fazem uma pescaria. E essa pescaria, quem participa dela, recebe mudas. Para elas angariar fundos, para o final do ano poder fazer a sua viagem. Então, no caminho de volta, eu gravei com algumas das mulheres, não foram todas, mas, e aí elas vão deixar uma fala aqui no nosso programa de rádio, dizendo o que elas viram, se elas gostaram, se não gostaram, se vão de novo, se não. Mas então, eu gostaria de que vocês ouvissem e dizer desde já para essas meninas aí que nós estamos sempre trabalhando para organizar cada vez mais os nossos produtores rurais e também aqueles que já estão usufruindo de uma aposentadoria e buscando um espaço para mais conhecimento e passeios. Certo, gente? Então vamos ouvir essas meninas aí. Neumi, o que você fala para nós da viagem? Ah, só que foi muito especial, deu para conhecer muitas coisas, fui em muitos lugares, conhecemos cidade bonita e o porto lá, tudo maravilhoso. Foi muito aproveitoso. Obrigado, Jessy. Isabel. Eu achei maravilhoso os 3 dias e a gente foi nesse passeio graças ao grupo de mulheres. Larissa. Eu achei um aprendizado muito grande, um convívio maravilhoso, nos divertimos e aprendemos juntas. Sônia. Esses dias foram de um grande proveito, foram de aprendizado. A gente ficou conhecendo muitas coisas que não sabia como eram feitas, e, enfim. E uma turma muito boa, muito amiga, que nos trouxe muita alegria e fomos sempre muito bem recebidos. Nasci. O passeio foi muito bonito, foi muito divertido, a gente gostou muito, aproveitou bastante. Lourdes. Conhecer uma região do estado que há pouco tempo estou morando, né, no Rio Grande do Sul, que não conhecia, e principalmente estar na localidade, na Ilha dos Marinheiros, na localidade de trabalhadores rurais, vendo a sua produção e a forma como eles produzem e revendem o produto com cuidados com o meio ambiente. Ilza. Os passeios que nós fazemos é ótimo, estou adorando cada vez mais. Tudo lindo, lindo, lindo, né? E a gente aprende, faz amizade. É excelente. Renilda. Eu gostei muito desse passeio. Eu nunca esperava na minha vida que eu ia fazer um passeio que nem esse aí. Nunca, não gostei. É o meu segundo passeio. O meu primeiro foi quando nós fomos na Madre Paulina. Daí eu voltei toda boba. E agora é pior. E eu estou gostando mais. Lone. Oi, gostaria de comentar sobre o passeio que eu participei. 3 dias maravilhosos. Nós fomos para Pelotas, Rio Grande, conhecemos a Ilha dos Marinheiros, muito legal, fiz novas amizades, muito bom participar e gostaria de participar novamente. E agora, dona Gessi? Ah, era 3 dias muito lindos, que nós aproveitemos bastante. O último dia foi o melhor. Foi que nós fomos visitar uma... Como é que é o nome daí? Propriedade. E a gente, ele faz vinho e giro beba e daí ela planta flores, coisa mais lindas. Até trouxemos flores junto e vamos ver que se fizemos semente e o ano que vem a gente vai fazer mais mudas e pessoas, muito legal e tudo foi lindo. Agora a vez da Noêmia. Foi um passeio maravilhoso, bastante conhecimento, amizades, pessoas maravilhosas que estavam juntas. A gente viu muita coisa linda, teve muito aprendizado na nossa área rural, vimos coisas lindas, tivemos aulas de história, de geografia, pessoas maravilhosas, momentos de alegria, de companheirismo. Eu acho que foi 3 dias abençoados por Deus mesmo. Noeli. Tá. Eu gostei muito desse passeio, desses 3 dias. A gente tem que agradecer primeiro a Deus que pôde acompanhar esse passeio. E valeu muito, porque a gente aprendeu bastante com os colegas, as coisas sobre matéria, sobre o que, que eles fazem. E a gente foi conhecer uns lugares lindos lá e valeu a pena. Valeu a pena. Bom... Karine, nossa presidente do grupo de mulheres, então. Bom, pessoal, falando do nosso passeio, foi muito bom. Como algumas já deram depoimento, né, do que acharam do passeio, foi maravilhoso. Foram 3 dias de muito conhecimento, muita amizade, muita confraternização. E eu quero só agradecer a cada uma que foi com nós, das do grupo e os que foram convidados a participar, que foram com nós também, que não são do grupo, mas que estão convidados a fazer parte do grupo também. Nosso grupo está aberto para quem quiser participar, está podendo participar e fazer parte, porque não é só passeio, né? A gente tem muito, durante o ano todo a gente faz reuniões de conhecimento, de aprendizado, de confraternização, de amizade, e isso é muito bom. Então, quem quiser fazer parte do Flores do Campo, está convidado a participar. Pois é, Karine, você convidou para participar do grupo, mas não disse como procurar o povo, né? Então, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Emater, e aí vão estar encaminhando para vocês, para ti e para o grupo, onde poderão participar. Muito obrigado a todas as meninas, então, que fizeram esta viagem. Então, depois de ouvir, né, algumas frases dessas mulheres guerreiras aí, produtoras rurais, que não medem esforços para buscar conhecimento e também para aproveitar um pouco a vida, passear um pouco, né? É uma viagem fantástica e esperamos que no próximo ano aí os trabalhos continuem e lá pelo final do ano, quem sabe, você possa fazer mais uma viagem. São trabalhos que elas fazem, inclusive elas fazem uma pescaria e essa pescaria, o prêmio são mudas, mudas de flores, mudas de algumas frutíferas e coisa e tal, onde elas buscam recurso para que com esse recurso pagar a viagem. Então, quando vocês veem aí essas meninas, as flores do campo, fardadas aí, fazendo uma pescaria, colaborem com elas, porque elas estão lá divulgando o trabalho delas e comercializando as mudas que elas estão fazendo para poder fazer as viagens. Certo, gente? Então, parabéns a todo esse grupo e a gente se despede aqui, deixando um grande abraço a todos e todas, em especial esse grupo, então. Até a próxima oportunidade. Boa tarde.